mi ha preso l'olo. Samu mi ha preso l'olo. Chi ma chiedo, come sei? È un forte ruido aí di fondo. Confio, mi ha preso l'olo. Mas 311, tente contato em 798. Chamar 198. Três ou não, nem 798, como recebe? Está autorizado a descida até 2.000 pés, o altímetro no 0, no 4, o chiné 63 ou no 1. Papa Romeu, Mike Tango Lima, está cruzando 120. Chame Recife, 1285, alterna 2545. Papa Romeu, Mike Tango Lima, controle. Como recebe? Papa Romeu, Mike Tango Lima, meu controle. Mike Tango Lima, é o controle. Papa Romeu, Mike Tango Lima, é o controle. Escuta, Mike Tango Lima. Como recebe 119.35? Confirmação. Como recebe a transmissão do controle em 119.35? É na penúltima, e nesta agora, normal, 4/4. Gente, está cruzando 140, chama em Recife, é 12685, alterna 2545, Mike Tango Lima. 12685 e 2545, Mike Tango Lima. 63-1-1, inicia a redução para aproximação e me informa estabilizado na 1-0-5, radial 1-0-5 para o VOR Delta Mike Echo da 28. 1-0-5 do VOR, 63-1-1. Mike Echo Delta, no farol de Itapuã, mantenha o corredor Axé, mantendo o setor sul do farol. Para evitar a área restrita, mantenha-se em condições visuais na proa 125, Mágico Delta. Como recebe, Mágico Delta? Para evitar o setor área restrita no corredor Axé, mantenha-se em condições visuais na proa 130, Mike Eco Delta. Bianchi Eco Tango, controle. Ok, vamos efetuar ingresso no corredor Vera Cruz. Ingresso no corredor Vera Cruz. Após Paripe, o senhor ingresso no Interlagos, mantendo-se a 500 pés. O Bianchi Eco Tango. Mação aguardando novas instruções. Mike Eco Tango. Eco Tango, 500 pés litoral. Ação desse mantém o 050 a chegada a Cária. Gente, após as formações, o senhor voa na proa de Cária para completar a chegada, então 3454. Mike, Eco Delta, o controle. Eco Delta, torre. Vai chegar a 6. Gente, mantenha o litoral afastado uma milha pra, sobre o mar, para evitar o setor do centro de convenções e chame passando Pituaçu. Ok, afastado uma milha do litoral, chamarei passando Pituaçu, mas é por aí. Mantenha-se em condições visuais na proa 060 por mais 5 milhas. E após, o senhor será direcionado para prosseguir para Aracaju, Yankee Eco Tango. Ah, o plano que nós temos aqui seria para o senhor prosseguir para Aracaju, confere? Ciente. Então será orientado para pouso em Salvador, Yankee Eco Tango. Mantenha-se em condições visuais por mais 3 minutos nessa proa, após será reorientado. Ciente, mantenha a proa do farol do Tapuã, reporte vertical farol do Tapuã, Mike Eco Delta. Bacará, vertical do Tapuã. Torre Salvador, gol 923, na próxima ponta espera 28. Ciente, gol no 923, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, gol 923. Na escuta da 6311, na final baixar pra lá. 250 graus, 629, livre pouso, pista 28. Livre pouso na 28, 6311, apenas confirmando toda a extensão. Positivo, toda extensão. Grato. Grato. 923, após tráfego na final, autorizado a linha de manter. Após tráfego ali, mantém. 923. Yankee Eco Tango, eu controlei. Mude a frequência para 119.8. Controle está 3454. Prossiga. Está operante o IRS da 28? Não, negativo. Ah, vai realizar o SNAV então, 3454. Ciente. Delta. Confirme como recebe o controle agora. Dado, informe, girando base. É, tu tomará base da 17. Oi. Prossigo, dá pra passar na escuta. Delta Papatiali, troca a frequência para 119.8. 198. 9, liberando a esquerda. Esquerda, 1219, 6311. Veracruz. Gente, mantenha 1.500 pés no corredor Veracruz após ingresso no Interlagos, Delta Papatiali. Com referência, pode ser para o pés? Tenha 1.500 pés, Delta Papatiali. Yankee Eco Tango. Mantenha-se em condições visuais na proa 100 por mais 3 minutos. Após voar 3 minutos nessa proa, o senhor terá contato visual com o campo à sua direita, posição de 9 horas, corrigindo 3 horas, é o Yankee Eco Tango. Aguarde a autorização, altímetro 1014. 1014, aguarde a altímetro. Aliado pronto, 923. 3454, autorizado voar o CA Vitor 362 após o 363 para o GPS da 28. Direto 362, depois o 363, na 3454. Girando base, baixado, checado, é o Mike Eco Delta. Livre pouso, pistão no 7, o vento 250 graus, 4 nós, Mike Eco Delta. Delta. Nave 23, livre iniciar decolagem, pista 28, vento 250 graus, 4 nós. Livre decolagem, pista 28, bom, 923. 4, em qual frequência modula com controle? Hertz. Valeu, Delta Papatiário, passou Vera Cruz, Coa Paripe, pode agora descer para Mil Pés. Com referências, desça para Mil Pés, o Delta Papatiário. Com referências, descendo para Mil Pés, o Delta Papatiário. Yankee Eco Tango já avisou com o campo à sua direita? Tá visual, Eco Tango. Eco Tango, para ingressar no circuito de tráfego, chama agora a torre de controle em 118.3. 118.3, Tango, graças. A 923, controle 198, bom voo. 198, bom dia. Salvador, Papatango, Yankee Eco Tango. Yankee Eco Tango, continua a aproximação para a pistão no 7, reporte final de 3 milhas. O vento é 270 graus, 4 nós. Reportará 3 milhas, Eco Tango. 1923, cruza 2000. 1923, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 3, 620 na Gole, é bom. Vigilância. Goleval 360, confirma? Confirmo, 360. Ok, obrigado. Eco Delta, solo 59, estacionado em frequência até a próxima decolagem. Tango Tango, inicie o táxi e chame para cruzamento da pista 17. Aeronave confirmando. Autorizado, chame para cruzar a 17. É autorizada descida para 2500 pés, altímetro em Salvador 1014. Informe estabilizado no Serra Vitor 363, final GPS 28. Para 2500 1014, Palmaré estabilizado 3454. Controle o 923. Prossiga. Eu preciso voar na proa 280 por 10 milhas para levar de uma formação. Está livre de desvios na 280 por 10 milhas, gol no 923. Nós vai ser, obrigado. Confirma o pátio de destino? Pátio geral. Mano, pátio de aviação geral seria... O senhor tem um número? Negativo, senhor. Um pátio de abastecimento somente. Pátio de aviação geral que costuma receber as aeronaves é o pátio 3, é próximo onde está a aeronave da Mastertop. Então a gente prosseguir a aproximação direta para o pátio 3, próximo ao DC-10. Afirmativo, Eco Tango, então vai ficar direto. O vento é 270 graus com 5 nós, está livre para prosseguir para o pátio de 3, pátio de carga. Usado cruzamento da pista 17, reporte para ingressar no pátio principal. Te olha. E Salvador, Papá Romeu Delta, Papá Tchá. Fui, Eval, 923. O Anderval subindo para 360923, obrigado. Detectando, informe no solo controlado, parte 3, 280 graus com 5 nós. Juliette, Juliette Mike, prossiga. Parte a coordenação, Juliette Mike. Salvador, Delta Papatiano, interceptando sinal 197. Gente, chame final 3 milhas 17, 280 graus, 612 nós, ajuste 1014, o Delta Papatiano. Estimativo, Papatiano. Parte coordenação para Curitiba, 1014 altímetros. Ok, Curitiba tinha nevoeiro agora pela manhã, se o senhor tiver a fineza de confirmar para a gente se está operando, eu agradeço, tá bom? Gente. Muito obrigado. Transmissão muito baixa, eu não estou conseguindo copiar a aeronave. Ação 120, chame Recife em 13325, alterna 288. Se chamando Recife 13325, secundário 288, gol 923, bom dia, bom serviço. Gente, tá livre prosseguir o táxi e eu vou entrar em contato com o pessoal da Infraero. Muito obrigado. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso no pátio 1, autorizado o táxi até o pátio 3. Gente, autorizado o pátio 3. Salvador, gol 605. Gol no 605, prossiga. Coronel 380 Galeão, por favor. Aguarde a coordenação, altímetro 1014 no 605. 1014, sem informação. Livre pouso, pista 17, 280 graus, 049. Cliente, sinal normal, baixado e checado. Da 17, o Papatiá. Salvador, está 3859. 3859, aguarde a informação de Curitiba, um minuto. 28, agora chama a torre de controle 118.3. 183, bom dia, 3454. É autorização para Guarulhos? Aguarde a cópia, mais um minuto. Graças, 2363. Oi, Salvador, bom dia, tá 3454, estabilizado. 3454, continua a aproximação, pista 28, reporte baixado travado, vento 290 graus, 04 nós, ajuste no 0, no 4, 1014. Baixado e travado, 1014, na final da 28, tá 3454. Controle Salvador em 119. Decimal 35, torre 118, decimal 30, acione 5115. Autorizado, voltando 3663 para Guarulhos. Nível 340, autorizado. Decola da 28 com a primeira curva à esquerda. Saída Gole, transição Eval até Eutas. Via Peruísque 50. Controle 11935, torre 11830. Transponder 5115, da 3663. Correto, chame para acionamento 3663. Chamará para pushback acionamento 3663. Juliette, Juliette Mike, cópia. Juliette, Juliette Mike, autorizado para Fortaleza, nível 070, pela rota Whisky 1. Decola da pista 17, após a decolagem, curva à esquerda, saída notar. Controle Salvador em 119, decimal 3, corrijo, 119, decimal 8, torre 11830, acione o código 5113. Juliette Mike, o seu transponder é o 51 no 3, para acionamento, chame a torre agora, 118, decimal 30. Whisky Golf Oscar, mantenha escuta, TAM 3663, Salvador. TAM 3663, solo. Whisky Golf Oscar, prossiga. Qual o local de estacionamento, Whisky Golf Oscar? A gente aguarde coordenação com o Centro Recife, Whisky Golf Oscar. Solo, TAM 3663, está pronto para pushback acionamento, gate 09. 3663, autorizado, pushback acionamento no 9. Informo que a frequência do controle de Salvador agora é 119.8. 119.8, TAM 3663. Salvador, TAM 3304, formação Quebec, para manter sua escuta, Brasília 360. Sente, aguarde a coordenação, número 4, altímetro 1014. 3304. Dois, voo 9822, passa o 240, cliente da Quebec. Voo no 888, assim, a identificação disso e mantenha o nível de voo 050, chegada, cara. Tá falhando muito, desce para o 050, qual a chegada? Voo no 888, identifique, desce e mantenha o 050, chegada, cara. Como recebe? No 888, é o controle, como recebe? Maldito para o 1888. Como recebe o controle? Tá falhando, tá intermitente a sua transmissão. Tente novo contato em 119 decimal 35, gol 1888. 1935, vou tentar. 1935. Como recebe? Por enquanto tá 100%. Gente. Desça para o 050 na chegada, cara. O senhor está efetuando algum desvio à direita? Afirmativo, conforme autorizado pelo centro, vamos voar na proa 70, tem uma formação aqui bem próxima da Elfa. Gate 6, via Alfa e Juliette. Meia pela Alfa e Juliette, 3454. Ah, intermitente, está falhando. Ciente, gol no 888. Após o desvio, a proa o quê? De Cari, Kilo Alfa Romeo Echo, Cari, para chegar a Cari. Sim, eu posso dizer para o Cari. O controle gol no 888, a nossa intenção é efetuar o GPS, GNS, S, para a pista 28. Obrigado a solicitação, prossegue livrando os desvios, quando mais próximo será autorizado o GPS da 128, gol no 888. Após o desvio do desvio, podemos aprovar então o Serra Vista 362? Autorizado o Serra Vista 362 após o desvio, gol no 888. Esse Golf Oscar, qual a distância da sua localidade? Decolagem pista 35, vento 280 graus, 049. plano 362, gol 1888. Este no 888. Nós contactamos o ATC Recife e eles estão tentando contato com Curitiba para verificação se o aeroporto está aberto para a operação. O senhor está pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. Você escuta. 3859 autorizado Curitiba, 360, rota Peruísque 58, decola da pista 28, após a decolagem, curve à direita. Saída Gole, corrijo, curve à esquerda. Saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30, acione o código 5121. Afirmativo, senhor, autorizado Curitiba, no nível 360, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz, uniforme Whisky 58, 119.35 ao controle, 118.3 à torre, 5121 é o transponder, estou 3859. Correto, 3859. Assim que eu tiver informação, eu lhe passo já a respeito de Curitiba. Muito grato, senhor. Paulo, tá 3663, está pronto para táxi com 139 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, Altena Galeão. 38, corrija. 3663, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Golf. No ponto de espera, chame a torre em 118.30. E informo que o controle voltou a ser 119.35. Controle agora 119.35. Afirmativo, livre táxi via Juliette Alfa Golf 118.30. Quando pronto, torre, chama controle posterior a decolagem 119.35 até 3663. Correto, bom voo. Igualmente. O gol 1605 pronto para cópia? Prossiga. Para o Galeão, 360 autorizado, rota Pesolo 14, decola da 28. Curva à esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 118.30. Acione o código 5122. Afirmativo, então 360 aprovado, Galeão, Pesolo 14, decola 28, curva à esquerda, saída vai ser a Gole, Eval, Crate. 119.35 é o controle e 5122 o transponder igual 605. O 605, corrigindo o transponder, é 5123, 5123, chame para acionamento. Passou 5123, já porta acionamento, 605. Correto. TAM 3304, cópia. Escuta, pronto. 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360, rota Pesolo 17, decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Orfito, controle Salvador em 119.35, torre 118.30, código transponder 5122. Vamos 3304, Salvador Brasília 360, rota Pesolo 17, decola da 28, com curva à esquerda, Gole, Eval, Orfito. Controle 119.35, 5122, 3304, na posição 02, pushback em acionamento. Autorizado, chame táxi 3304. Demora. O Whisky Golf Oscar, aguarde só mais um minuto a sua cópia, um minuto só. Whisky Golf Oscar, cópia.